verdade que eu procuro. Eu procuro entender se eu corro ao lado certo ou se eu corro pra você. Pois eu sei que o meu socorro sempre esteve em suas mãos, e o medo de meus sonhos ser ingratidão. Na verdade eu vejo tudo por igual, esperando a hora certa de aterrissar. E quanto isso vira o chão, se você pudesse rir, estar em meu lugar, talvez enxergasse tudo como está. Na verdade o que eu procuro, eu procuro entender se eu corro ao lado certo ou se eu corro pra você. Pois eu sei que o meu socorro sempre esteve em suas mãos, e o medo de meus sonhos ser ingratidão. Na verdade eu vejo tudo flutuar, esperando a hora certa de aterrissar. E quando tudo isso vir ao chão, oh, se você pudesse rir, estar em meu lugar, talvez enxergasse tudo como está. Se você pudesse rir, estar em meu lugar, talvez enxergasse tudo como está. A vida é fácil, período, momento, o sonho, família, a cara, suor. Na veia corre sangue, dentro do peito bate algo bem mais forte, num sentido bem maior. Na verdade eu vejo tudo voar, esperando a hora certa de aterrissar. E quando tudo isso vier ao chão,